passando na favela. E eu vi ela pousada em mim. Vai, ó. Peguei, liguei no contato dela. Gostou na certa, quer dar pra mim? Gostei dessa gostosa, faz tudo direitinho. Fez acorde, se eu te chamo, é porque eu tô afim. Amor, quando eu ligar, cê retorna pra minha piroca. Amor, quando eu ligar, cê retorna pra minha piroca. Pra minha piroca. Passando na favela, que eu vi ela pousada em mim. Vai, ó. Peguei, liguei no contato dela. Gostou na certa, quer dar pra mim? Gostei dessa gostosa, faz tudo direitinho. Fez acorde, se eu te chamo, é porque eu tô afim. Amor, quando eu ligar, cê retorna.